sertaneja. Aqui o nosso primeiro bloco, Cleiton Camargo, pra não morrer de amor. Jaine, e agora, o que é que eu faço? Legal essa moda, né? João Mineiro e Marciano, no mesmo lugar, também tivemos aqui Jean Giovanni, não vai embora. Começamos com Teodoro e Sampaio, tá na boca da sogra, meu filho. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Alô, você, por aqui de volta. Segundo bloco do nosso Baú Sertanejo. Tá tentando, Marco e Mário. Sai do meu pé. Depois tem Zezé de Camargo e Luciano. Muda de vida. Baú Sertanejo. Música.

você voltou pra mim. Você, estás tão linda. Voltou pro meu abraço e me prendeu nos teus braços. Você jogou em mim, nunca me libertei. Na distância chorei, o mundo foi tão ruim. O laço do amor, você jogou em mim. Deus, você voltou, você voltou pra mim, voltou pra mim, você voltou pra mim. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Seja o Mar, me esquece, aliás, me esqueci de viver. Ainda até o Ferreira e Mancini de 2006, Laço do Amor, Felipe e Matheus, Covardia, Zezé de Camargo e Luciano, Muda de Vida, Marque Mário, Sai do Meu Pé, Baú Sertanejo, volta já! Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Seguindo com mais músicas pra você, sempre recordando os grandes sucessos. Tá pintando aí Gilberto e Gilmar. Tá ruim, mas tá bom. Depois, Teodoro e Sampaio vem aí com a nossa dobradinha, pessoal. Dobradinha com Teodoro e Sampaio na sequência. A música é o Beijo do Adeus e ainda Eu e a Lua. Vai lá, deixa cair. Baú Sertanejo. Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo.